principalmente com autorizado final da 1-7, visual com tráfego, autorizado tocar e meter 1-7, Netuno no 0 graus, no 0 mais. Autorizado CGN 1-7, nome da 3. Voo 369, sem restrição de altitude de 72.000. Pode estar para o voo Serra Vitor 366, desça para 2500 PR, volte Netuno no 0 no 6, reporte o termo do 366. É possível voar 369 mesmo? Afirmativo, se assim desejar, 369, descendo para 2500 PR, reporte o 366. Vai passar o 366, vai efetuar o voo para o 369, descendo para 2500 PR. Alisson, final approach, passage 084. Papa 084, complete the procedure and contact now tower on 118 decimal 905. 118 905, vai. 6224, estamos sem visão, se eu poderia descer para 2000. Está para 2500 pés, altitude de procedimento, Oceania 6224. Sim, mas 2000. Cruzar o campo. Esquerda, perna contra o vento da 1-0, nome da 3. Air Alpha 084, good evening. The wind is 1-10 degrees, 09 knots, clear to land runway 10. Traffic on your right side, 1 hour, on downwind leg of runway 10. Roger, clear to land, Europa 084. Confirming on cross wind leg. Verasca Whisk 360 pela sua direita, reporta interceptando contra o vento da Lua 0. 360 pela direita, não vem Verasca 3. A 2-4, completa a aeronave e chama a torre agora em 1-8, versão 95. 18-1-5, 6-2-2-4. 18-9-5. 5-6-2-4. Oceana 6-2-2-4 estabilizado, do aeronave da 1-0. Gente, o Oceana 6-2-2-4, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda. Fazer meu Oscar Whisky autorizado, cruzamento do campo, é ponte perna 200 da pista 0 no meu pé. Autorizado o cruzamento do campo, reporta na perna 200 no 0, não vai dar a subir. Autorizado o cruzamento do campo, November Oscar Whisky. Afirmativo, o November Oscar Whisky é agilizado. Cruzamento 224, reduza para mínima limpo. Já reduzindo, 6224. Não, só na velocidade de pequeno porte, cruzando o eixo de aproximação da 90 para pouso para o nosso carro. Não, esse é o 150, 6224. Que é o risco que alongue perna do vento da 17. Aguarde girar a base pela esquerda da 17. Prolongar a perna do vento da 17, não vendo a cabeça. For 084 on the ground at 51. Next right, ground frequency 121.1. 121.1, fala. Neme 224, livre pouso no 0, vento 20 graus e 99. Livre pouso no 0, 6224. E o 5972, o procedimento é aeronave, aeronave de situação militar, eu confirmo. Negativo, 5972 vai prosseguir no procedimento de DB Zulu da Neme. Bezulu da 1-0, copiado após Peluvo e Duna. Desça para 2.000 pés. O ONB Bezulu autorizado, altímetro 1-0 no meia. Reporta na magnética 1-0, 1 de cimbra. A gente reporta na magnética 1-0, 1-5, está autorizado 2.000, o apelo após Duna e o 5-9-5. November Oscar Whisky autorizado, pouso, autorizado toque arremetido do 97, vento 190 graus, 90. Autorizado toque arremete 97, November Oscar Whisky. Neme 224, solo 54, direito, 90 desse mal. 91, 6224. Salvador, Xana 63, zona 3, ponte de espera pronta. Neme 3, 3, a Lima 3.0. Lima Tierna 1.0.6.3.1.3. Magnética 101 de Simbra, 5972. Rio 5972, completo o procedimento, chame Torre 1 no 8395. 8395, boa. Imagem 6313. Barra meu November Oscar Whisk. Esquerda, perna contra o vento da novela, no 1500 pés agora. Uno 1500 pés, perna contra o vento da 10, November Oscar 3. Perna contra o vento da 10, November Oscar 3. Afirmativo, contra o vento da 10, Oscar 3. Salvador 5972 da Rio Final. Salvador é o Rio 5972. 5972, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso para informação de tráfego. À direita, perna contra o vento da 10, Papa 28 Alfa, não interfere. Gente, 5972, estabilizado na final. Autorizado pouso, piso na 0, vento 20 graus na 0, mais. Gente, livre pouso, 5972. Xené 6303, decolado aos 57, motorista Vodão 208, Xené 6313, graças, muito bom. Papai Romeu November Oscar Whisky, efetuem 270 pela sua direita, reporta cruzando o eixo da 90. Formo o Xené, mantendo o eixo de decolagem até 2000 pés, esse é para 1000. 270 pela direita, o November Oscar Whisky. Contato radar na decolagem via série da El para o nível 360. Para 360, poderia voar da El da presente, da Olinda da presente? Siga direto Olinda da presente, o Oxanel 6313. Direto Olinda da presente, grato 6313, para o 360. Finalizou o 270, o Whisky. Torre, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky autorizado o cruzamento do campo e a porta girando base pela esquerda da nossa frente. Autorizado o cruzamento do campo, se possível, solicita pouso final na 10, November Oscar Whisky. Posicional na 10? Afirmativo. Gente, reporte o eixo da 10 28 livre, então, o November Oscar Whisky. Reporta livrando este ano 028 Whisky. Quebrou o estão no 022. A gente ingressa na perna do vento, então no 1-0, reporte andando base, November Oscar, 1016 ajuste. 1016, perna do vento, reporta girando base. November Oscar Whisky, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso na 1-0, November Oscar Whisky. O 1-8-8-8 vai passar o 366, tá visual com 1-0. Gente, o 1-8-8-8, completo o RNAV, chame torre, 1-8, desde 9-5. 18-15, completo RNAV, 1-8-8-8. Gol 1-8-8-8. 1-8-8-8, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Prossegue, aguarde autorização de pouso. Gol 1-8-8-8. November Oscar Whisky, solo 03, direito no 2-1, decimal 1, solo. Gol 1-8-8-8, autorizado pouso, pista 1-0, vento é 1-0-0 graus, 1-0 mais. Ele pôs cabeceira 1-0, gol 1-8-8-8. 723, boa noite. Desça via chegada Bonfi para 4.000 pés, altímetro 10016. Da presente, Serra Vitor 367 para o Aeronave Pista 10. Na 6313, chame Centro Recife em 125.1, alterna 126.0. Recife 1260, chame a 6313, grato, muito boa. Cruzamento 17, confirma a parte 4. Pela pista até a Bata, reporte liberando a pista, novembro das coisas. Salvador, Thunder 305, próximo chão, Zafão. Tanto 3305, boa noite. Autorizado a Leandro Ecolar, vento 1-0 graus com 10 nós, ajuste 1016, 1-0 também. Ah, Leandro Ecolar 1-0, 1-0 no meio, boa noite, tanto 3305. Após o 367, o 366, descida autorizada para 2500 pés, altímetro em Salvador, no 0, no 6, primeiro final, Renato, chama estabilizado. Levado ao Juno Meia, chame o controle, Salvador, frequência 20, décimo 8, boa viagem. 208, obrigado, uma ótima semana. Controle Salvador, boa noite, eu tenho 3305. 305, contato, radar na decolagem, subir, mantém 330, cedo a pouco. 330, quando possível, Aracaju? 2000, 2 gama, 3305. 2000, gama, grato. Nave 723. 723, completa a aproximação, Renave, China, Torre, Salvador, em 1895. 1895, obrigado, 723. Torre Gol 723, boa noite, 1,5 do 372, estabilizado. É Torre 1895, 723. Boa noite, 1,5 do 372, estabilizado. 1723, boa noite, tráfego avistado, cheque o trem, vento 110 graus, 129, ajuste de altitude 10 no meio, pouso autorizado, pista 10. 1016, baixou, travou e pouso 723. Zero, a significação desse mantém 060 chega da Mare. Aguarde. Cruzeiro 5, chama o centro Recife em 2085, alterna 2545. 2685-2545, obrigado, uma boa noite. Boa noite, 4980, ponte operador 10. 4980 da Azul, boa noite, aliás, manter no 0. Ali manter na 10, 4980. 1723, solo 24, direita via Foxtrot 121, desceu ao 1, consolo. Foxtrot 121, obrigado. Nada. Azul 4980, vento 120 graus 109, decolagem autorizada. Olhar aqui, decolagem 4980. Brasil 4980, decolado 27, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa noite, azul 4980. Controle Salvador, boa noite, azul 4980. 4980, contrato radar decolagem, mantém o 310 C da PUCA. Pavel 310 na PUCA, azul 4980. Ou não, no 70, vou direto para o Cernavito 366. Estabilizado na final, Lima Papa Kilo. Lima Papa Kilo, complete a aproximação em nave, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Decimal 9-5, boa. Salvador, Lima Papa Kilo, boa noite. Boa noite, Lima Papa Kilo, tráfego avistado, intenção de pouso. 1-7-7. 1-7-7, chame foto para o cancelamento e prosseguir visual, pistão 1-7. Já está todo o cancelamento, Lima Papa Kilo. Então, cancelando agora os 3-0, quando pronto, autorizado a curva pela esquerda, para uma base pela direita, chama o final checado, isso no 7, Lima Papa Kilo. Positivo, vai girar a base pela direita, para quando girando a base. Jardim 224, boa noite, autorizado a linha decolar no 0, vento no 20 graus, no 0, nossa. Jardim 1980, chama o centro do Recife em 2085, alterna 2545. Recife agora em 2085, alterna 2545, alterna 4980, boa noite. Base da 17, Machado e Travado, Lima, Papaquilo. Papaquilo, pista no 7, pouso autorizado, vento no 20, graus 129. Vive pouso pista no 7, Lima, quatro decolado aos 33, controle 20, décima 8, boa viagem. Muito obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, geral 9973, nossa mãe está pronta. Direto Conde. Direto Conde, o 90, 6224. E decolar 10, geral 9973. Papaquilo no solo aos 35, táxi autorizado até a IBTA. Estacionar a frequência livre, tá? Boa noite, bom carnaval. O 1970, complete a aproximação, Renave, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. Obrigado, que é bom. Salvador, bom, 1970, boa noite. O Sideral 9973, decolado aos 3.000, controle 120, décima 8, boa viagem. 08, obrigado. Controle Sideral 9973, boa noite. Sideral 9973, contato radar, decolagem, e manter o nível de voo 360, posso cruzar 2.000 pés, beleza. Faz 2.000, lenda por 360, 9973. Voo 1170, boa noite. Avistado, checa o trem de pouso. Vento 110 graus, 12 de nós. No altímetro, 10 no meio, 1016. Pouso, autorizado. Vento, checado. M224, vou direto do Alfa Romeo 362. 362, 6224. 59, no ponto, espera a próxima. Do 4959, boa noite, pista no zero, autorizado ali, mantém. Aí, mantém, 4959. Mantenha o 362, é a solicitação feita pelo controle da Caju. Ativo 6224. 1170, Solos 40, direita via Foxtrot, 121 decimal 1. Vento 110 graus 09, pista no zero, decolagem autorizada. Tudo decolagem no 49, próximo. Zero 9973, chama centro Recife, frequências 251-2288. 251-2888, 9973. Novak? Não, negativo. Boa noite, 3, 5, 4, cruza 2, 1, 0. 0 para 1-3-0. Plano 354, essa identificação desse Mateus 050, chegada Mari. Mari 050, boa noite. Decolou 43, controle em 120, décima 8, é uma boa viagem, azul 4959. 208, boa. Salvador, boa noite, é o azul 4959, perfil da Coral. Passar por isso, 1200 agora para 140. 140, direto Coral. 140, direto Coral.